já desta noite, Alice. Solta o cabelo à lua, vai entregar-se na alma guardada que tem de sua. Roupa garrida ao vento é dos olhares que surjam leito de todas as mágoas que afora dos seus braços turvam desta noite e vai sob um sol que ardeu, que à noite é um rasgo de céu, para entregar tudo que a vida roubar. Rosto curvado ao tempo, por turbilhões torrentes que ao desafio dos homens responde cerrando os dentes. E na cidade acesa é predadora e presa, já que os pequenos reclamam a falta de pão na mesa. Desta noite vai sob um sol que ardeu, que à noite é um rasgo de céu, para entregar tudo que a vida roubar. Desta noite vai sob um sol que ardeu.